Eu vi Manoel, eu vi roncar no mar. Suspendi tua bandeira, Manoel, bandeira da praia mar. Eu vi Manoel, eu vi roncar no mar. Suspendi tua bandeira, Manoel, bandeira da praia mar. No Amazonas corre água, bota areia do fundo. Como queres que eu te ame, se tu és de todo mundo? No Amazonas corre água, bota areia do fundo. Como queres que eu te ame, se tu és de todo mundo? Eu vi, Manoel, eu vi roncar no mar. Suspendi tua bandeira, Manoel, bandeira da praia mar. Eu vi, Manoel, eu vi roncar no mar. Suspendi tua bandeira, Manoel, bandeira da praia mar. Tenho uma camisa velha, toda cheia de rumendo. As moças não me querem, mas as velhas estão querendo. Tenho uma camisa velha, toda cheia de rumendo. As moças não me querem, mas as velhas estão querendo. Baiano, baiano, baiano, meu bem baiano. Baiano, baiano, baiano, meu bem baiano. Minha mãe é uma baiana, eu também sou um baiano. Minha mãe é uma baiana, eu também sou um baiano. Baiano, baiano, baiano, meu bem baiano. Baiano, baiano, baiano, meu bem baiano. Eu vi borboleta, eu vi a voar. Eu vi borboleta nas ondas do mar. Eu vi borboleta, eu vi a voar. Eu vi borboleta nas ondas do mar. A voar, borboleta nas ondas do mar. A voar, borboleta nas ondas do mar. Eu vi borboleta, eu vi a voar. Eu vi borboleta nas ondas do mar. Eu vi borboleta, eu vi a voar. Eu vi borboleta nas ondas do mar. A voar, borboleta nas ondas do mar. A voar, borboleta nas ondas do mar. Meu São Benedito, ele é santo de preto. Meu São Benedito, ele é santo de preto. Ele bebe garapa, ele ronca no peito. Ele bebe garapa, ele ronca no peito. Inderera, Senhor de Nazaré. Inderera, Senhor de Nazaré. Dereré. Aí todo mundo se ajoelha. Meu São Benedito, ele é santo de preto. Meu São Benedito, ele é santo de preto. Ele bebe garapa, ele ronca no peito. Ele bebe garapa, ele ronca no peito. Inderera, Senhor de Nazaré. Inderera, Senhor de Nazaré. Dereré.